A fé como caminho. Fé é acreditar, é aceitar, é concordar, confiar, ter esperança. Mas com o que ou em que nós estamos confiando ou tendo esperança? Essa pergunta, ela é mais importante do que realmente ter fé, porque nós precisamos saber no que nós acreditamos. Tem pessoas que acreditam que o amanhã vai ser um dia melhor, mas baseado em que acreditam nisso? É um desejo ou é uma convicção? Alguns acreditam em outras pessoas. Eu acredito que elas farão o que eu espero ou que elas serão elas mesmas. Talvez ali seja a base das nossas frustrações, dos nossos conflitos com os outros. Porque a nossa expectativa é muito diferente do que realmente acontece. Tem gente que acredita em milagres. Mas o que é um milagre? Por definição, um milagre é tudo que não é explicado pelas leis da natureza. Bom, as leis da natureza são leis de Deus. Se existe alguma coisa que pode não ser explicada pelas leis da natureza, essa coisa não é de Deus. Portanto, no sentido da palavra milagre, como é colocado, isso não existe. Muitos acreditam em Deus, mas o que é Deus? Eu sei que Deus é justo, mas eu espero que Ele elimine os meus problemas, as minhas doenças, porque afinal de contas, eu rezo todos os dias, eu dou esmola, eu faço promessas. Barganha não é justiça. Eu sei que Deus é bom, então Ele vai me proteger de todos os males, vai proteger aqueles que eu gosto, por aqueles por quem eu peço. O bem não é uma troca. Esse não é Deus, é outra coisa. Por isso que eu disse que é mais importante a gente saber no que a gente confia, acredita, no que a gente tem fé. Porque senão a gente vai se frustrar, a gente vai acreditar em alguma coisa que não vai acontecer. A nossa humanidade passa por uma crise de valores hoje. Na hora do aperto, na hora da dificuldade, nós buscamos fora de nós a solução, porque nós não dedicamos a construir dentro o alicerce sólido. O que mais vende nas farmácias hoje? A gente não sabe, a gente pode perguntar para o atendente, o que mais vende? Remédios para a alma. Só que remédios para a alma não existem na farmácia. Remédio para medo, remédio para ansiedade, remédio para estresse, para depressão. A gente busca lá uma forma de desfazer o sintoma, mas não há causa. Nós lembramos de Deus quando nós precisamos dele, quando nós já buscamos a solução por vários outros mecanismos. Daí nós nos lembramos de Deus. É quase como a última tentativa. E ainda assim nós tentamos moldá-lo de acordo com os nossos interesses. Para a gente se situar, nós estamos em abril de 2020. E nós somos espreitados hoje por um vírus que nos causa pânico. Porque ele coloca em risco a nossa vida. Ele nos acena com a morte. Nós até dizemos que nós estamos preocupados e com os outros, que não queremos transmitir, sermos portadores, mas na verdade nós estamos preocupados é conosco. Porque nós temos consciência de que nós estamos desperdiçando a nossa existência, acumulando o que não é nosso e o que nós não vamos levar para onde nós formos. Isso nos causa uma inquietação. Por que que alguns se curam e outros não? Por que que os números, quando são colocados para nós, daqueles que se curaram, aparecem pequeno e o número de mortes aparece de uma forma grande? Por que que esse tipo de notícia gera em nós, sim, esse medo? A gente tem que lembrar o seguinte: a nossa passagem, ela já está comprada há muito tempo. E o mais importante é o que nós faremos até a hora do nosso embarque. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. O importante é o que nós fazemos entre o nosso nascimento e a nossa morte. Esse é o nosso objetivo: fazer alguma coisa de útil. A fé, como caminho, é compreender a nossa impermanência nesse estado transitório, buscando colocar o nosso eu a sintonia com as leis divinas, participando ativamente como co-criadores na obra de Deus. Sócrates, o filósofo, disse que quando nós nos ligamos à nossa essência, as nossas perturbações cessam, porque nós nos unimos ao que é imutável. O mundo precisa de pessoas melhores. Para isso, nós precisamos nos tornar pessoas melhores. E esse processo, ele não acontece por mágica ou por milagre, mas sim por esforço, atitude e trabalho, que é o que vai definir a nossa fé. Que fiquemos na luz de Deus e que assim seja.